tese sem tese. E a gente vai começar! Vem desse jeito, vem na manha! E a galera vai chegando, o carimbo já daquele jeito, pai d'égua! Então bora! É a quinta mais top da cidade! E o baile vai começar agora! DJ Patrese! Um, dois, três, agora! Bora pra cima! Gigante crocodilo. Deixar e te perder. Tese. E aí?

agora. A nossa chama não pode apagar. Meu parceiro Patrick, valeu. Tá aqui comigo também, um abraço do Patrick. Olha o macaquinho, saúde na área de volta. Agora! Você vem, vem, filha! Você é meu! Vem dançar! Cantando a mais bela canção.

13. Pra 13. Parece que você saiu de um sonho. Não vendo pra mim amanhã dele. Sou solidão, meu herói. Chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As cores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. Volta o filme e me deixa sonhar. Paga na hora do norte do Brasil. É a TJ Esporte. Empresário Guil. É a TJ Esporte, papai. Fechado assim com o marido Patrícia. E já tá no telão. Bora. Do rock, é? Meu parceiro Léo também. Te falei, tudo junto e misturado. Então aqui, ó. Te falei, não vai ser tão fácil assim. Você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Então diz. Rock também do Tenoné. Essa saudade do Gel Fortaleza, o David nunca. E a diretoria de coração. Era noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha sem os teus carinhos. Machuca, vai! Empresário Netinho e o gerente Fabrício. Mais tarde tem churrasco de casa, vai. Aquela picanha, uma ideia, uma fraldinha. Vai lá, Felipe Lopes. Nome de Juru nas caras. Volta mais uma vez. É tudo os brothers aí, ó. Daqui a pouquinho tá lá no palco. Pra se ligar. Agora diz pra mim. Os brothers e os carinhas. Olha cada... E aí, Gago? Da família Pressão. Te liga. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque eu descobri a contigo. É a Projeção Saúde, meu irmão. Um abraço você, ganchou. Você tá comigo, tá no bar. Chegando junto, vai até 6 da manhã, papai. Vamos nessa. Crocodilo! Se liga! Queria te dizer o quanto somos só DJ Patrese. E aí? Netinho também! Tá aqui comigo aí, Neto! Grande abraço! A minha primeira vez que me apaixono por alguém. DJ Patrese! Te levei! Te liga no bagulho, vai! Ele, Luanzinho, MDB, galera, tudo aqui com a gente. Um abraço aí do Batré. E aí, macaquinho? Olha o gerente Buda. E o Cláudio também. Nota mil, certo. Tá na área. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Muito bem, lá. Domingo já estão lá, né? Tem pompinho. Tá sabendo. Segura. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada. Só. E aí, Denis Fabrício? Tá comigo também. Chegou ao fim. Um abraço, garoto. Confesso que sinto em mim. Burrico, mais querido, olha o gato. Mais querida, olha a gago. E meu parceiro Robson do Corte é o cara que dá um grau no visual do Patrese, meu irmão. Aí, Robson, grande abraço a você aqui. Tamo junto. Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Corre, nenê. Descobri que tem outra mulher, por isso não dei tempo pra me ligar. Tá enrolado aí, Lula? Seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. Patrocinador oficial do Baile do Patrese, R.A. Boutique, é a Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil, tá fechado sempre aqui, ó, a Duque Gold na parada. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não dei tempo pra me ligar. Com o baile do Patrese, aqui no Cromo, no Crocodilo, é Fit Motel! Eu adoro quando toca em mim. É no Juruna, no setor. Fit Motel, né? Fala que me faz sorrir. Beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Eu sou assim com ela, porque que eu só ligo quando tô afim de transar. Na moral, eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Só não falou nada sobre tua sentada. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade. Alô, Patrese. Eu só penso em você. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me arrepender. Rebola, vai! Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Crocodilo gigante. Nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi. Tudo isso no Caribe! Crocodilo detonando! Foi até bom te encontrar. Mas é o Bahia que eu amo. Isso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Como é que é? É só bicho DJ Patrese. Vamos lá! De noite e só termina de dia. Agora vai, na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Enquanto menor em brasa com a garrafa transparente. Enquanto menor em brasa com a garrafa transparente. Bum, bum, balança. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. Bum, bum, balança. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. Bum, bum, balança. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. Bum, bum, balança. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do.

puta, me mandou embora de casa e me mandou pra você, na rua. Você. Daquele jeito. Deixa ela. Radinho na cintura, cintura, cintura, bonezinho pra trás. Agora quebra, mulher! Pra trás, pra trás, vai! Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Dá um grito bem alto aí, vai. Quem já levou chifre aí, dá um grito. Não vai pro céu, fala a verdade. Quem já levou um chifre aí, dá um grito. E quem já colocou chifre, faz barulho. Um, dois, três, agora. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Passando mal, passando mal, passando mal. só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra trás e te passar o sal, o sal, o sal. Atrás e te passar o sal, o sal. Atrás e te passar o sal, o sal, o sal. Atrás e te passar o sal, o sal. Atrás e te passar o sal, o sal, o sal. Atrás e te passar. Mas essa aqui é muita honra. Sal, atrás e te passar o sal. Ele chegou no croco, todo garanhão, mas mal ele sabe que perdeu. Que perdeu? Pra quem? Foi a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Tudo. Mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Foi a mulher pra sapatão, a sapatão, a mulher pra sapatão. Tá doido, pra sapatão, a mulher pra sapatão. Alô, Melny. Ponte surreal. Também de Mal Falados e companhia da Débora, a bonequinha, o Rafael e a Sabrina, os Jacks também da Cidade Nova, e DJ Daniel, o Thiago Glacial e João Xoxota. Sabia? Do Tapanã. Saída, e aí, Douglas? Douglas Júnior, o Léo Brasão e o Vitinho. Para Gabriel! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve o que vou rir da sua cara e vou ver. Você chorar me pedindo. Então canta! Pode chorar. Pra lá! Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Me perder. Bora, João Oliveira! I started now and bring this motherfucker down. Silva, primeira dama do João Oliver. Se prepara, a manha do camarote. Olha, fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Só soca, Tiana, você tá dando a fé. Só soca, Tiana, você tá dando a fé. Só soca, Tiana, você tá dando a fé. Só soca, Tiana, você tá dando a fé. Fica de lado, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Toma, toma, toma. R$100 pra mim doidar no baile do Patrese. E aí, rapaziada, manda os brothers, tudo certo? No baile do Patrese. Tudo ok? Baile do Patrese, no baile do Patrese. Alô, Melri! Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu portão. Mais pólvora! E aí, Belisca? Os caras doidos também. Três Maria, do Tenoné. Feliz aniversário, Chico Doido. Galera do Tenoné aqui com a gente. Gigante Crocodilo Prime.